Papa Lima Lima Fox, do solo 47, que é o filme Pátio. Vídeo autorizado, livrado, parte 5, frequência livre estacionar, boa. Bom dia. A senhora chama pro táxi, não vem bebida. Papa Romeu, não vem, eu acho que 20, confirma o pátio. Tente, autorizado ingresso, custão no 7, reposta entrando na bata, 9 Bosch Whisky. Essa não é minha, 140. Belo 140, decolou as 47, controle, agora em 1208, bom voo. Ah, 208. Motor de Açané 6140. Pneu 1140, contato radar, suba para o nível 350 na saída Puca. 350 na saída Puca. Quando possível coordenar a proa direto Maceió, canto. Tomeu, aguarde o Açané 1140. Guarda. Todo 648, autorizado, decolagem 10, vento 190 graus, 12 nós. Eu devo decolagem 10, vou no 648. Vitor, aqui no Quebec, confirma a chamada de pouso em Tuberá. Eu acho que o ISC sente, fica assim, vai estacionar, bom dia. Papa Romeu Bravo, Serra, o controle de Salvador. Tente prosseguir a visual via litoral sul, o Bravo Serra, Serra, quando possível estimar de pouso em Malé. Bravo Serra 648, decolou ao 50, 1208, controle 1208, obrigado. Controle, bom dia, voo no 648, decolou Cisco. Bom dia, voo no 648, contato radar, suba para o nível 350, saída Puca. 350, saída Puca, voo no 648. Estabilizou no localizador da 101739. Sai 39, chama a torre, Salvador em 198, decimal 900. 295 da mais. Salvador, bom dia, gol no 739, estabilizado no INS da 100. 739, reporte passando marcador externo, quem negar no 095. Reporta lá. 10, reporte estabilizado no localizador. Sinal Zé, foi reportarei. Estabilizado, certo. Serra, nós vamos ver. Autorizado o Tales e posto na interseção por ingresso. O 739 passando externo com trem checado. Autorizado o pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 10 nós. Ele pouso 90, gol no 739. Serra, passando através do farol da barra, autorizado frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. Sou bom voo. Isso, aqui no Quebec, controle. Dado ingresso, posta aliado pronto, Serra 9M Vitor. Serra, está aparelho aliado, 9M. 40, chama centro, Recife 126, decimal 85. Alter 125, decimal 45. Serviço, 126, 85, 2545, Xanem 142. Serra Tcharneco, interceptou o localizador. Serra Tcharneco, chame a torre, Salvador, em 118, decimal 95. 895. Boa. Salvador, boa, papapá, Serra Tcheleco, fui, né? Serra Tcheleco, queria dar no 0, 1 no 5. Hoje na aproximação, chegue bem agora de pista livre. A gente reportaremos. Aguarde cópias 2770. Aquilo Quebec, o controle. Feita 1 2 1 1 no solo. Feita 1 2 1 1 no solo. Estou com os locais, feito aquilo Quebec, para referência em Salvador, QNH 1 no 0 no 5. Paulo, bom dia, bom dia. Bola 739, Alfa Juliette 07, a porção. Alfa Juliette 07, 07. Autorizado o pouso, pista 10, vento 180 graus, 149. Gente, autorizado da pouso da 10, Serra Tcheleco. Solo 1094. Número 2, copia, aguarde. 1094. Aguarde para decolagem, aeronave na frente final para pouso na 10. Aguarde para decolagem. 648, chama o centro Recife 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 126, 85, 125, 45. Obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. É. Alta 3191, autorização Galeão. Número 3, copia aguarde. Certo. Papa Romeo Sierra 9 bebida, autorizando decolagem no 7, vento 180 graus no 5 norte. Papá, Serra Charlie Eco, no solo 58, direita, 1211 no solo. Serra Charlie Eco, confirme o passo 15-5, vai prosseguir pro parqueamento. Segue a aeronave da Gol, Alfa, Juliette, contorno pátio, Lima, Mike na Quebec e Michel novamente. Serra 9 Bebida. 9, controle em 1208. Bom voo, 9 Bebida. Muito bom dia, Papa Romeo Sierra 9 Bebida. Decolou perfil Arbor. Papa Romeo Sierra 9 Bebida. Contato radar. Suba para o nível 280, saída Arbor. Sobe 270 na Arbor, 9 Bebida. Negativo, nível 280, Sierra 9 Bebida. 280 na Arbor, certo. Bom dia, T398, DCB chegada a Mari, para 2 mil pés, QNK 10, 15, acione identificação, T398. Salvador, é o American 229. Ok, América 229, prossiga. É o American 229 na posição 11, do pátio 1 para reboque até a posição 1 do pátio 3. Pro de Itap. Itap na proa, 3198, obrigado. Mantendo escuta, aguardando autorização, Salvo Salvador, América 229. Aguarde a cópia do 2770, prepare coral para Porto Seguro. Aguardando, preparando coral 2770. Forte no ponto e dá o descida. Tango triplo O, estaciona identificação dessa via chegada a mar, inicialmente nível 160, QNH 1015. Plano de voo, acione 0275 no transponder, controle 120 decimal 8. Conversado, nome é Salvador, decora direção 0, confirma direito, decoral, conversador, controle 2770, posicionamento correto, está em pronto no 43. Valeu, pronto, 2770. 2770, azul. Gol 1094, copia? 1094. Fortaleza 370 autorizado, decola da posição 0, curva esquerda, saída Momo, Cogue por Frossi, Lopes 119, conforme a rota do plano de voo. 50 no 2 do transponder, controle no 208. Gol 904, fechamento correto no portão 10, está em pronto. Então, 319 no ponto cópia. Escuta para você. Galeão aprovado 340, decola da pistola 0, curva direita. Saída é o Leda Irumi, Open November 857, Monte conforme roda. 50, 16 no transponder, controle 1208. Parou o partícula? Seja autorizado o cruzamento no 735. November 857, Monte Blue. 50, 16 e controle 1208, tá? 3191. Cruzamento correto no 05, chave pronto. Caramba. Romeu, Papatão Romeu, Hotel Yankee, bom dia, confirme passe pista que decola pra Cairo. Confere, o 0 no POV, curva direita, corredor oceano, 1000 pés, 0156, controle 1208. 1140. Fechamento correto, a minha torre agora, acionamento de decolagem, ajustando 0 no 5, a torre 1118, decimal 95, bom voo, até o regresso. Voo 1094 na escuta do Salvador. Salvador. Escuta. Estimado para início de put? 5 minutos. Então 3191 no solo, confirma estimado para isso, escute. Coral, foi pro de Mari para interceptar a chegada da Mari, reduza para 2509 do QNH 105. 2509 do QNH 105, pode fazer o contato, Mari. Para o Vitor Delta, inicialmente nível 150, informo que é um número 4 na próxima. 150, número 4 na próxima. Através do 06, mantendo a escuta. Azul 2770 na escuta? Na escuta 2770. Está estimado para início de put? 1960, QNH 10, 15, uniforme Tango Charlie. 1960, 10, 15, uniforme Tango Charlie. Tango triplo Oscar desça para nível 1120, tipo hoje. 1120, tipo hoje. América 12, mantendo a escuta. Solo Salvador é o Oscar 2770. Prossiga. Aqui, Felipe, é a informação que foi dado autorizado em questão de pontos. Tem, estou na presença autorizada, pois reporte táxi. Eu não vejo, condição de manter velocidade até próxima duna? Afirmativo, 250 nós até próxima duna, 398. Gente, graças. Fugindo 60, do transporte. Uma de 40 pontos, 2.24, 2.24. Eita Delta, desça para nível 130. 130, Delta. Uniforme Tango Charlie, desça inicialmente nível 140. 140, Papa Romeo, Serra, November, Vitor, chame o centro. Recife, 128, decimal 8, alterne 135, decimal 3. 128, 135, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Próxima desça para o nível 090 e reduza para 2209. 090-2209, tripula. Cima Vitor Delta, desça para nível 120 e reduza para 2209. 120 reduz para 2209, mas cuidado. No próximo, Charlie mantém ainda nível 140, aguarde para continuar a descida. 140, tem onde é localizado? Firma, reduza 2209, uniforme, Tamo Charlie. 220, boa noite, 64. Boa noite, 64, estou em identificação. Desça via chegada a Mari para nível 150, reduza para 250 mais. Até 150, Direito Sertão, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o A020, limite ao localizador. Sequenciamento, esquerda 020, limite ao lock, passa 70 para 6.000. Catango, Romeo até Yankee, decolou 09, controle no 208. 120, 080. 319, está no estacionamento. Aguardo, então 319. Aguardo. 1-0. 1-0, Delta. Roberto, aí estabilizando a 1.000 pés, vai curvar direito, correndo a Xé, vai passar fora da barra. Eu tenho Yankee, atenta, helicóptero rumo ao posto, Alfa Serra 65, cruzando 1.000 pés em descida. 1.000 pés em descida, afirmativo. Alfa Tango Triplo Oscar, vitória está para sequenciamento, curva à esquerda, proa norte. Limite radial 280 de Salvador. Desça para 4.000 pés, Quenengal no 015. Esquerda, proa norte, limite radial 280 de Salvador. Confirma o nível, descida. 4.000 pés, do Quenengal 105. Descendo para 4.000 pés, 105, de volta. Lima Vitor Delta, vetoração sequenciamento, curva esquerda, proa norte. O limite radial 280 de Salvador, desça para o nível 050. Norte 280 Salvador 050 nível, informe Tango Charlie, desça para o nível 060. 060, informe Tango Charlie. 1864, desça via para o nível 070. Ao cruzar o nível 150, reduza para 2209. Desce via 070, mais reduz, rebate. 3198, autorizado final ILS X-Ray pistão na 0. Autorizado, 3198, iniciou redução. Juliette Serra, tenta aeronave rumo ao posto, mantendo 1.000 pés, passando o farol de Itapuã. Juliette Serra, tanco direita para o 080, desça para 2.000 pés, autorizado, final ILS X-Ray, pistão na 0. Direito 82.000, livre X-Ray, reportei estabilizado, certo? 3198, redução a critério. 3198. Então, Juliette Serra, visual com o tráfego rumo ao posto. Estamos porém, não visual. 21 horas, 1 milha, o hotel Juliette Serra. Eu tenho a visão com o tráfego rumo ao posto. Enter. Papa Tango Triplo Oscar, curva direita para o 040, limite localizador. Direita 040, limite localizador, tripulação. Então, Juliette Serra, chame torre 1-8, decimal 95. 1-8, 95, obrigado. Papapá, informação, Charlie, vetoração parecer, conhecimento, curva esquerda, pro norte, o limite radial 280 do VOR de Salvador. Esquerda, norte, 280 do VOR de Salvador. Portanto, triplo O, você desça para 3 mil pés, que é legal no 0 ou no 5. 3 mil pés, 1 no 0 ou no 5, triplo O. Lima Vitoriosa, desça para 4 mil pés, que legal no 0 ou no 5. 4 mil pés no 0 ou no 5, Lima Vitoriosa. Pouso pairado na cabeceira 35. Tente reposta na curta final da 35 para pouso pairado, hotel de Lexia. Reposta na curta final, Serra. Direita 060, descendo para 2 mil pés, triplo O. Uma Vitor Delta, desça para 3 mil pés, Querengal no 0 ou no 5? 3 mil pés no 0, estabilizado até 3198. 3198, chama a torre em 1 no 8, decimal 95. 1895, 3198. Localizador, Papa Romeu, Juliette, Arrasando. Uma Vitor Delta, curva à direita, pro A 050, limite localizador. Direita 050, limite localizador. Juliette, Serra Tango, chama a torre 1 no 8, decimal 95. 95, obrigado. Papá, papá, uniforme, Tango Charlie, desça para 4 mil pés de Kenegal no 0 no 5. 4 mil no 0 no 5, uniforme Tango Charlie. 1864, desça para o nível 050. 050, 64. 7319. Papá, no meu hotel de Direto Serra, informa o tráfego da TAM, prosseguindo para pouso na cabeceira 120, um Airbus 320, recorte quando visual com isso. Hotel Juliette. Salvador, Papa Romeu, Juliette, Serra Tango, localizador. Juliette, Serra Tango. Continua aproximação, aguarde, aguarde pista livre, reposte passando externo. Portaria externo, Tango. Papa Romeu, Hotel Juliette, Serra, autorizado, pouso pairado, sobre a cabeceira 35. Hotel Juliette, Serra. Autorizado, pouso pairado, reposte no solo controlado. Hotel Juliette, Serra. Autorizado, pouso. Porta no solo controlado, Serra, cabeceira 35. Pode confirmar se é saída por 407? Pra olhar da morte. Serra, tem condições de realizar um táxi a baixa altura para o PAT 4? Táxi a baixa altura para o Parque 4. Tente, hotel Direto Serra. Reporte levando pista. Reporte levando pista. Puxa, a aeronave da América ainda não liberou o Parque 3. Então agora mantém a posição da 319. O voo 1994 consegue táxi até o ponto de espera, partindo índia quando lá a torre. 118, decimal 95, ajustando a 095. Observando o Bang da América. Então, 3191, após o Boeing passar a calda autorizada no 05. Uniforme, Tango Charlie, curva direita, pro 030, limite radial 280, do VR de Salvador. Direita 080, radial 230, do VR de Salvador, Lima Vitor Delta, curva direita pro A 130, separador, no pés autorizado, final ILS X-Ray, pista 1-0. Direita 130, DP, pés autorizado, final ILS X-Ray, pista 1-0, Delta. Apatango Triple Oscar, chame a torre 1-8, decimal 95. 2-8-9-5, boa. Checando zero, baixar, travado visual, pista 1-0, Juliette Serra Tango. Vídeo vai de pista livre. Salvador, Gono 094, quanto 090. Mantenha o ponto de espera, Gono 094. Mantém. 2 Salvador, é o triplo Oscar. Triplo Oscar, continua a aproximação, número 2 para pouso em Salvador. Reposte passando externa. Ciente, triplo Oscar. Papá Romeu, Juliette, Serra Tango. Autorizado pouso, pistão no 0, vento no 90 graus, no 3 nós. TV pouso, pistão no 0, Juliette, Serra Tango. 0, decola da pistão no 0, curva direita, saída da Eulê da Motiva, Topezulu no 0, Papa Alfa Índia, DCT1 base, Topezulu 44, conforme rota. 5021 no transponder, controle no 208. 0, voltando aqui no 20 para interceptar o locker 1-2. Informe o Tango Charlie, interceptando radial 280. dia mais à frente receberá o localizador. Informe seu Charlie. 50 21 transponder 340 nível autorizado. 5 transponder? 5021. Autorizamento correto no 03, chave pronto. Eu chegar na Mari, vista para o nível 050, Quenegão no 015. Boa noite, 64, desce para 3 mil pés, General na 0 no 5. 3 mil na 0 no 5, 64. Passe aí, vai se posicionar na posição 01 do passe 3. Está autorizado, puxe no, na posição 4 Lima. Ok, então. Era 094, após o pouso do Charlie 25 Alpha que pousa ali e mantém se preparando. Vamos 094. 7, passar para o Charlie 094. Autorizado, final ILS X-Ray pista 10. 2000 autorizado, final ILS X-Ray 210. Boa noite, 64, corre direita para 040, limite localizador. Direita 040, limite localizador, é base. Triplo Oscar, passando externo. Deixa eu guardar pista livre. Triplo Oscar. Ciente. Após a passagem do mesmo a cauda. Ah, ok. Não, dois ou um, hoje é certa coisa. No 094, QNH 10 no 5, vento 190 graus, 139, autorizado decolagem, pista 10. Livre decolagem, 10, 10, Campinas? Livre táxi ao ponto de espera, baixo no índio, quando lá a torre. 118, decimal 95, ajusta no 095, bom voo. Observando o parqueamento horário da companhia no 02. Falou, Papa Romeu Juliette, Serratão, livrou, vai pra aeronave. Cliente, rachamento da Juliette, Papa Romeu Juliette, Serratão. Confirma, pro Juliette, Serratão. Pouso, aguarde, pista livre. Confirma o vento por cima, pista dando, senhora? 190 graus, 14 nós. Passe pela direita, 17, se possível, Lima Vitor Delta. Autorizado, reporte final 107, Lima Vitor Delta. Delta autorizado, reporte da final 17. Triplo Oscar autorizado, pouso 10, vento 90 graus, 14 nós. Pouso autorizado 10, triplo Oscar. 2, Salvador, Papa Papa, uniforme Tango Charlie, 7 milhas para o marcador externo. De aproximação, reporte passando externo, uniforme Tango Charlie. Portaria passando externo, é o Tango Charlie. Tramani, desça para o nível 060, o QNH 105, acione identificação. Aciono a gente quando for de 75 para o 060, acelera a 6255, comprando a velocidade solicitada. Mantém reduzido, acelera, deixa ele. Prêmio 255, forma, a aeronave que o precede está 15 milhas à sua frente, o Xenia 6255. Sente, é um ATR não? Negativo, o Boeing 737-800. Está marcando 260 a mais, o ABC-5. Triplo Oscar no solo 21, direita, 21 no solo. Direita, 21, triplo Oscar, tá boa. Assistindo a 095. Aeronave sua frente, 270 a mais. Está precisando para 2609, tá bom para vocês? Afirmativo, achei na 6257. 2609, gente. Controle, bom dia, voo 094, cruzando 3 metros. Bom dia, voo no 094, contato radar, suba para o nível 370, na saída Momo. Sai da mão 370. Mike na Quebec, mantenha a posição M4. Mike na Quebec, mantenha a posição. Mike na 4, inicie redução para 1,70 Mike, se possível. Reduzindo na 4. 1,39. Usar base para a final para pouso aqui no Fedor. Bom dia, Papa Tango Vitor Golfo Eco, prossiga visual para ingresso nos corredores visuais de Salvador, Kenia Gama 015, reporte no ponto e dá a descer. Eu vou dar um bom reclamo de estudo Vitor Golfo Eco, quanto me dá carinho de Vitor Golfo Eco. Nossa, bem. Pesado pouso, pistão no 7, vento 180 graus no 3 nós, Papa Tango Lima Vitor Del. Já tá. Chegou inicialmente na Proa 085 por 20 minutos. Vitor Gofer. Ok, 085. Controle, bom dia, Xané 6200 com a Juliette, mantendo 190, vai dar. 5 Bravo, passar à frente, Juliette, parte 1 no Índia, quando lá a torre. 118, decimal 95, ajuste na 05. Autorizado o saque, após a passagem de Charles 325, após. Bate 1 no Inter, quando lá torre, tempo 2, 4, 4, 2, 7, 7, 7. Vento 180 graus no 4, 9. Livre pouso, 9 no 0, uniforme Tank Charlie. Patango, Lima Vitor Delta, no solo, 2, 4, confirme o pátio. Perfeito. Ribeira à direita, frequência de estacionar. Bom dia, Lima Vitor Delta. Santo 3, 1, 9, 1. Obrigado. 1094, suba, restrito ao nível 330. Restrito 330, gol 1094. Gol 1162, chame controle final em 1119, decimal 35. Controle final 1935, gol 1162. Tá com a velocidade recomendada por 6200? 6200, a aeronave é à sua frente no momento, 2609. Ok, 140, 240, 250, o Oceana 6200, ou até 260, a aeronave está 1 ou 3 milhas à sua frente, a aeronave da companhia, 319. Certo, vai manter 250 então, é 200. Xanamé 255, desça para o nível 050. 050, Xanamé 255. Gol 1094, pode voar, Francisco. Aguarde, gol 1094. Autorizada no 03, no táxi, azul 4207. Em posicionamento, azul 4207. Papá Romeu, Juliette, Serra Tango, autorizado o cruzamento do 17, Papá, que era está, bom dia. Azul 4082, identifica na chegada Mari, desça até o 070 e redução para 2509. O Azul 4082 é o número 4 na aproximação. Papa Tango, Triplo Oscar, autorizado o cruzamento da 17, Papá Terra está, bom dia. É isso, o ajuste 1015. Em restrição 4015. investigar. Salutário, você pode iniciar sessão para ingresso. Sete sete zero, após o curso do banho da Gol, autorizado a olhar e manter a pistão no zero. Sete sete zero, autorizado a olhar e manter a pistão no zero. Autorizado a olhar e manter não no zero, dois, sete sete zero. Nível 050, azul 4062, 82. 050, 4082. Um 264 no solo, as 28, direita, 1211 no solo. Direita, 1211 no solo, gol, pode entrar, obrigado. 4207, 17 17 a 4, 24 horas, 35 na medalhão. Taxi até o ponto de espera, via Índia, controla a torre 118.95, ajuste no 095, bom voo. Taxi Índia, espera, já está muito obrigado. Vamos para 2509. 060, vento 180 graus, 129. Autorizada a decolagem, 2770. Desça com referências visuais, o ajuste no Salvador 0,95, desça para 1.510. Para 1.500, para o Vitor, confiar com 0,95. O Chone 6200, desça para 3.000 pés, o ajuste 1.015. 3.015, pode passar a etapa acima de 5.000? Está livre e descida para 3.000 pés. 3.000, o ajuste 1.015. 6200, livre da restrição de altitude em rápido. 7.1.6200, obrigado. O 4082, desça para 4.000 pés, o ajuste 1.095. 4.000, 1.0, 4.082. Papá Romeu Fox, Serra November, desça para o 050. Mandei um bom de espera com a 207. Então, 3191 no Recife, 13325, alterna 13395, bom voo. 13325, alterna 95, tá? 3191, bom dia, obrigado. Bom. Salvador Approach Azul 2770. Azul 2770, ready to contact the party, climb flight level 160, the Coral Departure. Climb flight level 160, Coral Departure, after 2000, call the flight direct to Coral. After 2000, clear fly Coral. Roger that, after 2000, direct to Coral. Thank you, Azul 2770. Torres, Salvador, voo 1162, final ILS, Texueira, 10, botando embaixada, chegar. O 1162, autorizado pouso 10, vento 180 graus, 14 nós. Live pouso 10, voo 1162. Caso alinhar, reporte pronto para decolagem, 90 graus cruz. Papá, uniforme Tango Charlie, autorizado para o cruzamento da 1735, Papá Zero Char. Bom dia. Faz agora 8 milhas à sua frente e reduzindo. É a aeronave da Oxonete. Não tem problema. quadro 207, após o pouso aeronave da Gol ali, mantém-se preparando. Solê? Prossiga. Reduza para 1970 nós. Autorizado a descida agora para 2000 pés, o ajuste é 0015, está livre ali, 6200. 1970, reduzindo para 2015, quanto é a estabilidade? O azul 4082, autorizado a descida para 3000 pés, o ajuste é 0015. E solicitação da torre, reduz agora para 1909, por gentileza. Reduzindo 1909, descendo 3000 com 1015, azul 4082. Confere. Gente, o mais que agora foi apenas para informação, o senhor prossegue para pouso na 1-0 ou na 1-7? Eita, 2-1-1, vou 1-1-2. Vão na proa da Yaman, o Mike Serra Golf, reporta para descida e mudança de regras. Oi, Salvador, eu cheguei na 6-2, tenho baixado, gravado, na 1-0. Grande possível, voz de pista livre. Guardado. Azul 4207, autorizado a decolagem de pista 1-0, vento 180 graus no 3-9, após a decolagem, mantenha a proa até a liberação do controle. Ok, iniciando, mantendo a proa após a liberação, azul 4-2-2. Papá Romeu, Bravo, Serra, Serra, o controle, prossiga. Solo Pontinha, Gol, meia. Autorização, Galeão, seguinte da 7. Bolo 556, aguarde 4 Galeão, prepare da Elederume. Da Elederume. O Xané 6200 estabilizou? Estabilizado. O Xané 6200 completa final, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. O azul 4082, desça para 2000 pés, o ajuste 1015, está livre LS, reporta no localizador. 2000 pés, LS, portaria estabilizada. 4008. Novembro, inicia redução para 2100 norte. 2109, Costa Novembro. Controle Salvador, azul 4207, cruza 1000 pés. Azul 4207, contato radar, suba para o 340, após 2000 pés, curva direita, voa Leda. Após 2000, direita, Leda, 4207. Mais um vento. É, 6255 no solo, as 36, direita, 1211 no solo. Na solo 21, Xerra 25. O Vitor Golf Eco, controle? A consulta, controle, Vitor Golf Eco. O senhor conhece a rotatória? Ah, sim, aqui, eu já falei várias vezes na 17. 50, o Alfonso é o mesmo. Estimação. Queregal no 0-5, vento 180 graus 139, aguarde pista livre, 6200. Ok, aguardado, só confirma 180 com 3. Firma ativo 180 graus 139, pista livre no momento, autorizado o pouso pista 1-0, o CNE 6200. Vente livre, pouso 6200. Vente controle agora em 1-208, bom voo. Controle agora em 1208, 9 graus Celsius. Azul 4082, 2000 pés, está livre LS, reporta no localizador. Ok, está passando zona, está interceptando agora o localizador. Completa final, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. É que Serra Golf desça para 3 mil pés ou ajuste no 0 no 5? Sou em Salvador, November Oscar Whisky, decolado da 197. November Oscar Whisky, 1 mil pés, corredor Axé, reporta no farol da barra. Azul 4082, ILS. Azul 4082, continua sua aproximação, aguarde pista livre. 4083. Confirme? Pai Uniforme, Sierra Oscar, Oscar, prossiga. Sente, código acionado. Sente, acione código 0124, o Sierra Oscar, Oscar, confirme o tipo de equipamento. Sente, mantém referência visual de reporte ingressando na CTR. Mantenha 1.500 pés, o Serra Oscar Oscar, quando possível, os estimados de ingresso na terminal Ilhéus e o pouso. Serra Oscar Oscar, você apresentou o plano de voo? Confirma a alternativa do som. Fox Serra November, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4, está livre LS. Reporta no localizador. Está tudo, estamos lá no localizador. Fox Serra November, no localizador. Galeão 360 autorizado, decola da pista no 0, curva à direita, saída El, Leda, Irume, Amper 9857, Monstro, conforme rota. 5047 no transponder, controle 1208. Localizado 360, conforme rota do plano, decola no 0, curva direita da El Lideru. Amper November 857, próximo transponder 047, controle 208, voo 256. Cotejamento correto no 07, também pronto. Camará. Confirme quem chamou para a cota. Aguarde o preparo da olhada da mostra. Realizador, Fox Serra November. Fox Serra November, torre 1895. November. Fox Serra November. Confirme. O papai ouviu Fox Serra November, ficou a 3 milhas de inferno. Fox Serra November, fechando aproximação, aguarde pista livre. Kenegal no 0 no 4. Agora é o Comunica 14, pode dar de uma base curta pela direita 17? Está presente, tem condição de gerizar a base curta? Agora, só deixar aqui e já pronto um ponto ali para girar. Gente, autorizado então, base curta pela direita, plano IFR Nacional 241, reporte final no 7. Vitor Golf Eco. Pressão, Fox Serra November. Serra November, chamará na final da 17. Sul 4082, no solo 41, direita 1221 no 1 no solo. Direita 211, obrigado. Golf, Vitor Golf Eco, apenas para informação, trator na sua posição de 2 horas, 2 milhas. É um Alfa Serra 50 no rumo Serra Índia, Guindy, mantendo 500 pés. Sem interferir com a sua aproximação para a pista 17. Suficiente, Vitor Golf Eco. Frequência livre, Bravo Serra Serra. Frequência livre, Bravo Serra Serra. Papai Uniforme Sierra Oscar Oscar. Apenas confirmando, vai manter um no 1.500 pés até Ilhéus, confere? Gente, o Sierra Oscar Oscar, os estimados de ingresso na terminal 1530 e pouso 1600. Max Sierra Novembro é livre pouso na 1.7, vento 190 graus com 3 nós, altímetro 1.0 no 4. Livre pouso 1.7, Max Sierra Novembro, confirme o vento? 180 com 13. 180 com 13, zero. Frequência livre para coordenação com os tráficos, ao ingressar na terminal Ilhéus, chame o mesmo na frequência 1201, Sierra Oscar Oscar. Vitor Golf Aeródromo, Vitor Golf Eco. Vitor Golf Eco, mantenha a proa da rotatória e torre agora 1895 para ingresso no circuito. Ok, mantendo a proa da rotatória e já está marcha 1895, Vitor Golf Eco. Azul 4207, Recife 3325, alterna 13395. 3325, 3395, 4307. Livre. Ok, vai ingressar com o número 2, reportará, aguardando que está livre, Vitor Golfeco. Vitor Golfeco, entra no pátio após o pouso. É o pátio 5. Tente. Pode? Pode ser a novembro, solo 45 e palmo pátio? Gente livre, táxi pátio 5. Backtrack autorizado, reparte livrando, parte 5. 07, prossiga. Tem contato com o centro 3395. Tem, tentou 1-3325, a primária? Sim, acho que então tenta na frequência 1288 e alterna 1353. 288, alterna 353. November Oscar Whiskey. Prossiga, para November Oscar Whiskey. Passa o farol da Barra, vai seguir para toque remetido em Veracruz. Este tem frequência livre, o November Oscar Whiskey. Conseco, livre pouso na 1.7, vento 1.70 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 4. Pro 0 no 4, ajusta, autorizado pouso no 7, Vitor Golfeco.